Nós somos a ZYL 237, Rádio Vale do Coroatá Limitada, operando em 88,9 MHz. Estúdios localizados na Rua Afonso Mafrense 311, bairro Matias, Elesbão Veloso, Piauí. Agora na Vale, momento de reflexão.